CPED Cursos apresenta Rádio Web número 2. Olá, caros alunos! Dando sequência ao nosso estudo, faremos agora uma abordagem sobre como conseguir publicidade grátis. Dependendo do seu produto, você tem uma gama completa de possibilidades para anunciar sem pagar publicidade grátis e veicular a imagem, a marca de uma empresa, através de uma notícia. Exemplo, uma notícia em um jornal sobre um produto inovador que está chegando na cidade ou de uma atividade social que a empresa desenvolve. Estas situações tornam-se muito fáceis de conseguir uma publicidade gratuita ao negócio. Para qualificar a publicidade, sua informação deve ser valiosa. Qualquer fato anunciado nos jornais, revistas ou jornais de comércio deve ser importante aos leitores, até mesmo com informações para um evento ou visões importantes de uma indústria. Partiremos para o próximo assunto, caros alunos. Operações psicológicas. Corações e mentes. Operações psicológicas são as operações que incluem as ações psicológicas e a guerra psicológica. É importante distinguir a diferença entre ação psicológica e guerra psicológica. A ação psicológica é a ação que congrega um conjunto de recursos e técnicas para gerar emoções, atitudes, predisposições e comportamentos em indivíduos ou coletividades favoráveis à obtenção de um resultado desejado. A guerra psicológica caracteriza-se pelo emprego planejado da propaganda e da exploração em outras ações, com o intuito de influenciar opiniões, emoções, atitudes e comportamento de grupos adversos ou neutros, de modo a apoiar a consecução dos objetivos nacionais. O objetivo da ação psicológica é o de elevar o moral da população dirigida ao universo amigo, interno ou externo, antecipando-se a qualquer trabalho de solapamento do moral por parte do inimigo. Suas ações características são motivação, baseada em crenças, aspirações e até ressentimentos, desenvolvidas por meio de apelos, configurados em ideias-força, devendo tomar por base um determinado tema considerado próprio, gerando slogans, representado por símbolos, objetivos inatacáveis como honestidade, veracidade, justiça, positividade. Em sua apostila, há exemplos de algumas frases e campanhas publicitárias que acredito que em sua leitura já tenha observado e analisado. Abordaremos agora, dentro do contexto publicitário, uma ferramenta de grande importância, que é o branding. Do inglês em português, também gestão de marcas. É o trabalho de construção e gerenciamento de uma marca junto ao mercado. Sua execução não é tomada apenas por ações de marketing que se posicionam a marca e divulgam a marca no mercado, mas também por ações internas da empresa, transmitindo para todos os interessados a imagem pretendida. Este trabalho é feito por profissionais e agências especializados em marketing, administração, semiótica, design gráfico e arquitetura, que visam desenvolver positivamente a reputação de marcas, produtos e organizações, e alinhá-las com os objetivos organizacionais e o público almejado. Quem vê de fora, a construção de uma marca parece algo simples. Implica a frequente, irritante e, por vezes, obsessiva, repetido de uma afirmação simples e, muitas vezes, extravagante, expressa por meio de uma frase atrativa, slogan e um logotipo distintivo, colocado mais ou menos ao acaso por todo lado. Segundo o Aileen Hollins, autor do livro A Marca, pode ter 11 diretrizes. Primeira diretriz, os quatro vetores, o modo mais claro de começar a compreender uma marca. Olhar para ela tendo em atenção os quatro vetores em que se manifesta: produto, ambiente, comunicação e comportamento. Pode designar como os quatro sentidos da marca: o produto, aquilo que a organização faz ou vende; o ambiente, onde faz e vende. Segunda diretriz, a arquitetura da marca. A estrutura da marca tem três opções: A primeira era corporativa, onde se utiliza um nome e uma ideia visual para descrever tudo o que a organização faz. Quando uma organização tem uma série de marcas, cada qual com seu próprio nome e identidade. Nessa estrutura, cada unidade ou marca projetada separadamente ao consumidor e vista como sendo completamente independente, muito embora, claro seja, na realidade administrada por uma entidade que a gere. Terceira diretriz: inventada e reinventada e mudanças de nome. Existe uma grande diferença entre as marcas inventadas e reinventadas. Quando se inventa uma nova marca, não existe negócio. Ninguém trabalha para ela começar-se literalmente de uma folha em branco. Mas quando se reinventa uma marca, as coisas são distintas. Existe uma estrutura, uma cultura, uma tradição. Quarta diretriz: qualidade do produto. Quando se lança ou relança uma marca, é necessário ser-se muito claro acerca da qualidade do produto. Se o produto, ou melhor que existe em termos de preço, qualidade e serviço, isso constitui um reforço para entrar na corrida. Quinta diretriz: o interior e exterior. A regra elementar no marketing diz que o cliente final está em primeiro lugar. Se não compreender e cativar o cliente final, tudo está perdido. Sexta diretriz: diferenciadores ou ideias centrais. Um produto ou um serviço tem de ser diferente. Deve haver algo nele, invulgar, único. Sétima diretriz: romper com o modelo por vezes tornar-se necessário o aparecimento de um novo produto ou serviço. Tal poder constituir uma oportunidade para rejeitar as convenções existentes que rodeiam um negócio e começar algo inteiramente novo. Oitava diretriz: reduzir o risco. Pesquisar os executivos. Gastam muito tempo a tentar reduzir o risco, mas todo gesto de marcas implica risco. Nona diretriz: promoção. Não é possível uma marca ter sucesso se ninguém a conhecer. A maioria das pessoas que gerem as marcas com sucesso já está familiarizada com o mecanismo da promoção. Décima diretriz: distribuição. Verdade que a internet mudou bastante, mas para a maioria tornou-se apenas outro canal de distribuição importante, mas no revolucionário. Décima primeira diretriz: coerência, clareza e congruência. Por fim, temos a coerência. Todas estas diretrizes são importantes, mas numa marca, toda a experiência, do primeiro contacto até ao último, tem de reforçar e sublinhar a confiança. Abordaremos agora um ponto muito importante, caros alunos, mais focados no que diz respeito a uma questão de posicionamento. Desta parte em diante, faremos uma abordagem mais focada no empreendedor, no empresário, para alocar a publicidade dentro do seu negócio. Muitos empreendedores e empresários querem alcançar o sucesso e, para tanto, não abdicam da potencialidade do mercado como um todo. Ao fazerem isto, eles abrem mão de serem especialistas em uma dada área e viram generalistas, verdadeiros mascates no mercado que busca cada vez mais especialização. Sua empresa é diferente? Ou ela é especialista em um determinado segmento de mercado? Ter mais amplo gama de serviços, mesmo sabendo que há serviços mais rentáveis e outros menos, com o intuito de ocupar espaços do mercado. 2. Trabalhar apenas com serviços com retorno mais certo, deixando espaços de mercado inexplorados. A matriz de Ansoff é conhecida na área de marketing e recomenda que ou se estenda o mesmo serviço para mercados diferentes ou se coloque serviços diferentes para o mesmo mercado, preservando sempre uma das áreas onde já se conhece o terreno onde se pisa, o serviço ou mercado de atuação. Ou seja, Ansoff, através desta matriz, recomenda que os seus movimentos mais seguros para todas e quaisquer empresas, inclusive a sua, são os seguintes. Essas técnicas fazem parte, caros alunos, do atendimento competitivo. É uma estratégia empresarial onde uma empresa conhece tudo sobre sua concorrência está a par de lançamentos, promoções e tudo que os seus concorrentes fazem ou pretendem fazer no mercado consumidor. Uma empresa com IC está sempre um passo na frente de seus concorrentes e toda tomada de decisão são amparadas nesses estudos. O fato é que nas pequenas empresas, a tendência a ignorar a inteligência competitiva é fato, seja por pura falta de preparo em organizar e atender às exigências desta estratégia ou por pura arrogância de seus gestores. Complexo de anjo, que acreditam realmente que conhecem profundamente seus concorrentes. Em primeiro lugar, para lançar mãos desta ferramenta, é necessário ter consciência de que você nunca sabe o suficiente sobre sua concorrência. Vou relacionar a seguir algumas dicas para você iniciar seus processos de inteligência competitiva. Frequentar feiras e exposições. Em uma feira ou exposição do seu setor, você pode colher muitas informações de seus concorrentes. Não tenha inibição em entrar nos estandes dos seus principais concorrentes e colher todo tipo de informação, folhetos, panfletos, catálogos e etc. A inteligência competitiva, além de mostrar o que a concorrência está planejando e executando, serve principalmente para mostrar o que ainda não oferecem aos consumidores. Você poderá surpreender seus consumidores com algo inovador que ninguém ainda ofereceu. Isto é espionagem? Não, é inteligência competitiva. Pense a respeito. Vale a pena implantar e sair na frente da concorrência? Agora, caros alunos, faremos uma abordagem sobre a guerra de preços dentro das organizações. Geralmente, uma empresa começa a cortar preços para se desfazer de um grande estoque ou ganhar mercado para aproveitar mais sua capacidade de produção e distribuição. Como a concorrência responde? Com outro corte de preços. Depois que o processo começa, é muito difícil conseguir voltar a praticar os preços anteriores. Quer dizer que as guerras de preços nunca valem a pena? Nem sempre. No entanto, para vender por menos, é preciso que toda a produção, administração, distribuição e cadeia de fornecedores estejam orientadas para o baixo custo. E como empresários e empreendedores devem proceder em um tempo de recessão ou crise, quais as estratégias de marketing que se deve utilizar? Recesso. Esta é uma das palavras mais comuns no cenário macroeconômico brasileiro e por que no dizer mundial. Haja vista a situação passada pelas grandes economias, que sempre se gabaram de uma estabilidade e solidez, e hoje passam por desequilíbrios sentidos em diferentes regiões. Em um período de vacas magras, no mercado retrado, o espaço entre o consumidor e os produtos, serviços, parecem ser intermináveis, dado este que pode ser demonstrado por inúmeros itens que nos se encaixam nos bens de primeira necessidade de consumo, aqueles em que o emprego se dão muitas vezes através de uma oportunidade, um conforto, ou seja, uma regalia de segundo plano frente à necessidade humana. Em análise mercadológica, tem-se que as organizações podem seguir três tipos. A primeira linha de defesa está relacionada diretamente com a redução do preço, a fim de aumentar a atratividade do valor do seu produto, serviço para o mercado de consumo. Um segundo ponto de estratégia de defesa, readequar sua atuação. Verificando as possibilidades de lançamento de uma linha de produtos mais econômicos que busquem penetrar em uma parcela de mercado diferenciada com a possibilidade da prática de preços baixos, buscando atrair novos consumidores que poderão migrar das marcas que possuem um valor mais alto. A terceira linha de defesa gira em torno dos aumentos de investimento na área de comunicação e promoção e está diretamente relacionadas empresas que possuem uma situação mais balanceada em sua atuação como um todo ou mesmo para aquelas que, em meio a uma grande turbulência, arriscam alto para tentar reverter a situação. Agora, caros alunos, ainda dentro da linha de empreendedorismo, faremos uma pequena abordagem em um panorama muito presente dentro das organizações, que é como evitar a perda de clientes. Em tempos não muito distantes, fazia-se do aumento de clientela uma forma de seleção natural. conquistavam-se novos clientes com tanta facilidade, com relativa rapidez e em tal quantidade, que após 5 anos podia-se dar ao luxo de aumentar preços, reduzir horários ou optar atender uma só especialidade para selecionar a clientela. Quando antes se levava 1 ou 2 anos para compor uma boa clientela, hoje são necessários 5, sem a certeza de que se vai efetivamente consegui-la. Isto tem levado muitos a promoverem mudanças de endereço, imaginando que o problema está no lugar que escolheram para se estabelecer. Com algumas adaptações do comércio para os serviços, dizia aproximadamente o seguinte: 0,5% por causas desconhecidas, 1% por morte dos clientes, 3,5% serviço não correspondia ao desejado, 5% serviço executado sem qualidade, 10% concorrente ofereceu melhores condições, 15% cliente encontrou preço melhor, 65% mau atendimento do profissional ou atendentes. Então, esse panorama que nos mostra esta pesquisa é muito importante, principalmente quando se atua com publicidade, nos mostra que as estratégias de comunicação da organização devem estar alinhadas para proporcionar, além de uma imagem adequada aos clientes, promover contato com a empresa na compra do produto ou serviço tem uma experiência única. Dado a isso, a estratégia, por exemplo, de valorização da marca é muito importante, pois além de fortalecer externamente, ou seja, ao consumidor final, ela fortalece internamente, ela promove ao colaborador um entusiasmo em vestir a camisa da empresa e dar o melhor de si, principalmente no que diz respeito ao atendimento ao cliente. Vemos muitas organizações gastarem fortunas na promoção de sua marca em diversos veículos de comunicação que deixam o consumidor encantado. No entanto, esse encantamento perdura até o momento em que este adentra a organização e se dá de frente com o setor de atendimento, pouco preparado e extremamente desmotivado. Isso, caros alunos, nos abre uma análise sobre a função real da publicidade, que não é apenas de conquistar cliente, e sim de manter. Obviamente, se você é uma agência de publicidade que foi contratada para promover uma marca, poderá sim passar orientações ao gestor para que define os objetivos para que estes estejam alinhados para manter o cliente. No entanto, sabe-se que pouco estará ao seu alcance apenas na mão do gestor. Mas caso você seja o gestor ou empreendedor que está desenvolvendo estratégias de marketing e publicidade, tenha isso sempre em mente. Não basta levar 10 novos clientes todos os dias à sua empresa, gastando dinheiro em diversos veículos de comunicação. Se esses não retornarem, tente fazer com que cada um desses clientes tenha uma experiência única, pois gastando o mesmo valor futuramente, não conseguirá trazer mais 10 novos clientes todos os dias. Conseguirá 8, após 6, até que o conceito de qualidade dos serviços e produtos de sua empresa esteja fixado no mercado como algo de pouca qualidade. Obviamente que em sua apostila você pode também verificar fatores mais específicos que geram a perda de um cliente. Mas se sua organização tem seus objetivos alinhados não apenas em trazer, mas em manter o cliente, a prospecção de novos clientes que irão manter-se relacionando com a empresa alavancará seus negócios. Para isso, a empresa deverá fazer a prospecção. Prospecção, método, técnica empregada para localizar. Jazidas minerais. Bem, essa é a definição dada pelo Aurélio. E se adicionarmos o termo estratégia, os termos método e técnica, essa explicação mais do que apropriada para nossa realidade de vendas. Nós podemos confundir prospecção com iniciativas de divulgação ou comunicação em veículos de massa, como comerciais de TV, anúncios em revistas ou jornais, panfletagens, etc. Antes de sair caça de novos clientes, realiza, através de um trabalho estratégico de planejamento, um estudo minucioso sobre o produto ou serviços, suas possíveis formas de utilização, suas características, seus benefícios. Depois de identificado, procura saber onde se pode encontrar esse tipo de cliente. Só aí ele começa propriamente o ataque. O vendedor campeão continua sendo um vendedor mesmo fora da loja. Portanto, em reuniões sociais ou familiares, com amigos ou parentes, ele não deixa de promover seu negócio. Indicações: essa velha, mas ainda não inventaram nada melhor. Apesar disso, muitos vendedores simplesmente esquecem de usar esta ferramenta poderosa de prospecção. Diga-me, qual a dificuldade de você perguntar para seus clientes fiéis se eles conhecem amigos ou parentes que também possam se interessar pelos produtos ou serviços de sua loja? Nenhuma. Agora, ataque também os clientes que entraram para olhar, mas não compraram. Que tal se você pedisse a essas pessoas o número do telefone delas, com o compromisso de ligar para elas logo que cheguem as novidades? Então, resumindo as técnicas de prospecção, em primeiro lugar, você deve conhecer bem o produto que está trabalhando. Após, trace o perfil do cliente potencial para cada um dos produtos que você tem, para evitar achismos. Uma excelente prática é extrair esse perfil de seu banco de dados de clientes atuais. Existem várias fontes para prospecção, além dos clientes atuais e passados. Aqui, vou citar algumas delas: listas de visitantes de empreendimentos anteriores, ou visitantes de stands em feiras, prospects anteriormente contratados e que não compraram, livros de personalidades sociais, livros de planos de saúde, enfim, várias formas de você localizar seu prospect. Existe uma prática super eficiente na etapa de prospecção que você tem que introduzir no seu dia a dia, até que a mesma se transforme num hábito: pedir indicações. Não importa quem você esteja pedindo, se clientes atuais, se amigos, familiares ou prospects que rejeitaram seu produto.